Artigos originais. Aspectos motivacionais e a relação professor-aluno, um estudo com alunos do ensino médio. Daniela Karine Ramos, doutora em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação e do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSC. Currículo Lattes http://lattes.cnp.que.br/85501271684510003. E-mail da Daniela, @gmail.com. Ana Paula Moreira Goitem, graduação em Pedagogia pela Universidade do Contestado, UQ. Especialista em Coordenação Pedagógica. Assistente Técnico Pedagógico da Escola de Educação Básica Erich Groetz-Macher, Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Currículo Lattes, http://lattes.cnp.que.br/11106862533153620. E-mail a paulamoreira@gmail.com. Resumo. O processo de ensino e aprendizagem revela-se dinâmico e permeado pelas interações sociais e contextuais. Nesse presente trabalho colocamos em ênfase a relação professor-aluno, visando discutir o modo como a mesma pode interferir na aprendizagem, principalmente pelos aspectos motivacionais que podem se fazer presentes. Ao mesmo tempo, pretendemos pontuar alternativas que possam enriquecer a relação professor-aluno, bem como identificar possíveis fatores que a dificultam. A pesquisa desenvolvida caracteriza-se por ser um estudo exploratório qualitativo, apesar de fazer uso de dados quantitativos, os quais são tomados como indicadores e complementares para as análises realizadas. A amostra da pesquisa compôs-se por 72 alunos do ensino médio de uma escola pública da rede estadual de Santa Catarina, com idade entre 14 e 18 anos. Os procedimentos metodológicos utilizados foram a aplicação de questionário, a organização e sistematização dos dados coletados, utilizando como orientação metodológica a proposta de análise de conteúdo. A partir disso, identificou-se que parte dos alunos que responderam ao questionário declararam não gostar de estudar e que permanecem na escola, principalmente, por exigências do mercado de trabalho. Dentre as principais causas do desinteresse apontadas pelos alunos, tivemos os conteúdos curriculares descontextualizados e a atuação do professor que não os motiva a aprender. Palavras-chave: motivação. Aprendizagem. Relação professor-aluno.